Yeah. Meu caro Watson, chame a polícia, chama o síndico. Eles fizeram de novo, pelo amor de Deus. Yeah! Já vacilei com quadro de objetivos longe da rotina. Péssimo com datas, já faz alguns dias que se foram anos. Arregaço as mangas, a garganta arranha. E o meu menino subindo a árvore de casa era 2000 e pouca. Eu nem sabia tabuada, mas já tinha ritmo. Algo muito lindo, afetando o íntimo. Límpido, puro, suque. É o sopro do inquilino. É o sopro do pivete. Onde é que você tava que não para em casa? Eu tava de romance com a minha gata. Ele é safado, eu bem que imaginava. Desde os tempos descer anda, nós não vale quase nada. Então gira ginga, brinca, brinda. Só não fica na minha reta pra não atrapalhar o caminho. É que eu sou endiabrado antes mesmo do batismo. Ai. Bate o carimbo, abrasileirado por nativos, sativas, caciques e índios. Como os nossos pais, nós somos nossos filhos. Boa aventurança pra quem se dedica à vida. Bem-aventurada toda palavra que eu digo. Cê não me vê chegando, cê não me vê saindo. Eu nunca vi. Assim prefiro sem alarme, sem novela e sem papinho. É o que eu sugiro, fica no sigilo. Se não tá no meio, deixa que eu te explico. Sai voado que essa porra é o perigo. Missão quase impossível, os loucos vivem isso. Eu tenho dito, tome seu caminho. O clima tá esquisito, aqui ninguém fez cursinho. Nem tem patrocínio lá no bolso do papito. Não, não, não. Por isso os meninos é aquilo, frio. É nós que bota o timbre, é nós que dá o ritmo. Não cutuca o tigre, do último que tentou não sobrou nem a tinta. Não ficou uma tira, então antes que mire, consulte teu calibre. Reforce tua mandinga, consulte com teus guias. Pra vir bater com time, cê tem que ser mais lírico. Essa porra eu nunca vi. Pergunte a qualquer milpe, fumando do Colômbia. Meu mano, eu tô de espírito. Meu caro Watson, ligue pra polícia. Dúvidas na perícia, foi nós que deu o tiro. Chama o síndico.